Atenção, galera! Vai rolar agora uma grande festa de confraternização no geral. Com muita alegria, com muito molho e muito que, rapazes? Chui! Muito bem! Agora eu quero ouvir o naipe da minha banda. Vamos contar quatro pra ela. Aqui comigo. Um, dois... Comigo agora, vai!